O assunto a ser tratado aqui hoje é imortalidade. O que é imortalidade? É não morrer nunca. Então existem, digamos assim, dois aspectos, né? Desde os povos, os primeiros povos que existiram, alguns, vamos dar o exemplo dos celtas, os povos celtas, os druidas, os monges druidas, que viveram lá 3.500 anos atrás, eles acreditavam na imortalidade do corpo espiritual. Ao passo que existiam outros povos que buscavam a fonte da imortalidade. Aquela imortalidade que fazia com que nós, como corpos físicos, não moreríamos nunca. Nós viveríamos para sempre. Inclusive, existem muitos filmes, existe muita dramaturgia cinematográfica, né, que se passa através de personagens que nunca morrem, que vivem para sempre. O gozado é que eles não envelhecem. Eles estão sempre mostrando com 40, mostrando uma idade de 35, 40, 50 anos. Um exemplo é Outlander, Englander. Eu não assisto porque, para mim, é uma grande bobagem. Então, a busca pelo Santo Graal, o Santo Graal era aquele cálice feito de barro, né, que Jesus, na última ceia, bebeu com seus apóstolos. A busca pelo Santo Graal é uma coisa também cinematográfica, é claro que não existe. Onde é que já se viu isso aí, um troço de barro, persistir o tempo? Quer dizer, resistir à ação do tempo. Isso não existe. Isso aí é coisa para filme, né? Porque quem beberia daquela água, daquele tipo de, daquele cálice lá, viveria para sempre. Agora eu pergunto para vocês. Quem é que de nós aqui gostaria de viver nesses nossos corpos físicos aqui para sempre? Eu não. Vocês já pensaram sobre essa questão da imortalidade do corpo físico, propriamente dito? Quer dizer, tu casa, tu vê tua mulher ficar velha, morrer, tu casa com outra, vê a mulher ficar velha, os filhos ficarem velhos, morrem, e tu sempre, quer dizer, acabou. Então, aqui o assunto se encerra aqui. Isso é balela. Isso é pura bobagem. Agora, vamos acreditar na imortalidade da alma. Essa existe. Tanto que os celtas, os vikings, eles acreditavam que quando eles estavam numa batalha ferrenha, se eles eram mortos violentamente, eles iam para o Valhalla e lá eles retornariam depois para voltarem novamente aqui nos seus povos e serem novamente guerreiros. Eles acreditavam, os povos nórdicos na época, né, noruegueses, bom, naquela época lá, os povos nórdicos da Europa. E depois a primeira grande religião que surgiu, então, uma literatura mais apropriada, foram os hebreus. Os hebreus, quer dizer, os israelenses, né? O povo de Israel, né, que acreditava, primeira grande religião, que acreditava na imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, que a gente morria e depois a gente ia novamente renascer. Tanto que está lá na Bíblia, no Velho Testamento, que se morre e se nasce pela água novamente. Quer dizer, a água que eles querem dizer é pelo líquido amniótico do útero da mãe. Então, é muito interessante estudar essa questão da imortalidade. E depois vieram outras religiões, como a religião cristã, religião cristã, que também acredita num só Deus, é uma cópia da religião hebraica, né? E depois veio a religião muçulmana, também que acreditava na imortalidade da alma. Os muçulmanos também. Tanto que quando eles se explodem, desculpe falar isso aí, né? Mas quando eles se explodem para matar, digamos assim, a maior quantidade possível de inimigos, geralmente cristãos ou hebreus, eles se arrodeiam de bombas, eles acreditam que eles vão ganhar o céu eterno com 7 virgens à sua disposição. Então isso é uma coisa realmente que eles acreditam. É uma questão de crença. Nós não podemos rir disso e nem achar graça. Realmente, o povo muçulmano, os muçulmanos, eles acreditam nisso. Eles têm muito dentro deles a ideia do ódio racial contra os hebreus e contra os cristãos. Então, eles acreditam no sectarismo. Sectarismo é matar o maior possível quantidade de pessoas que não acreditam, digamos assim, na sua ideologia religiosa. E agora vamos falar um pouquinho mais de uma coisa mais racional, do espiritismo, que também veio com uma nova ideia, muito mais racional, muito mais embasada em ciência, muito mais embasada em filosofia, em que explica que a imortalidade do espírito é necessária para a evolução do próprio espírito. Porque senão existiria o quê? Existiria uma extrema desigualdade de justiça. Por que que numa só existência nasce o cara em berço de ouro, que tem a vida repleta de prazeres, repleta de, hoje, de carros das melhores marcas, excesso de comida, casas fenomenais, e o outro que está lá na favela? Quer dizer, seria uma incoerência. Deus não permitiria isso, gente. Vamos ser lógico, né? Vamos ser coerente. Nós temos que ser lógicos e coerentes. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça, justiça principalmente, jamais iria permitir isso. Não, não acontece isso. O que acontece é a pluralidade das existências, onde o rico um dia ele vai estar lá na favela. Onde aquele que está lá na favela, se ele tiver merecimento, ele vai estar com um bom emprego, ele vai estar com uma família, com uma casa, ou ele vai ser um baita do ricaço. Essa é a questão. E também vem aí a ideia da lei do karma, cada um segundo suas obras. Se nós temos aqui na nossa vida, na nossa atual existência, a oportunidade de pelo menos fazer 50% daquilo que a gente se propôs fazer no momento em que nós reencarnamos, gente, em que nós reencarnamos nessa atual existência, não, só 50%, gente. Bom, a nossa vida futura, nossa encarnação futura, vai ser um pouco melhor que essa. Nós estaríamos, de repente, com uma qualidade de vida melhor, ou de repente nós teríamos, digamos assim, outro tipo de pensamento. Agora, vocês imaginam os traficantes, os bandidos, todos aqueles que fazem essas coisas aí, problema deles, né? Não estou aqui julgando, cada um faz aquilo que quer, de repente eles estão nessa situação porque a sociedade fê-los assim, a sociedade os formou desta forma. Então nós não podemos julgar, mas vocês já pensaram como é que eles virão numa outra existência? Como é que eles estarão numa outra existência? Pessoas, por exemplo, que estragaram centenas e centenas de famílias por causa de traficar drogas para filhos que roubam televisão, roubam telefone, roubam isso, roubam aquilo para poder comprar a droga, que chega até a matar a mãe, matar o pai. Mais uma vez, não estamos aqui julgando ninguém, cada um segundo suas obras. Então, a imortalidade é a coisa mais sensata, é a coisa mais lógica, é a coisa mais, eu diria, a coisa mais lógica, sensata e coerente que existe na explicação dentro da doutrina espírita na questão de Deus. Deus, sendo justo, bom e verdadeiro, não deixaria nós vivermos só uma vida, gente. Seria totalmente injusto, incoerente, totalmente insensato. Então, vamos acreditar nisso e vamos tentar viver a nossa vida de uma maneira tal em que nós consigamos mudar ou melhorar uma nova reencarnação. Porque aquela que já passou, nós estamos no reflexo dela. Agora, nós podemos, nessa encarnação aqui, darmos um reflexo da próxima. Darmos uma ideia de como nós vamos ser na próxima reencarnação. Pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelo nosso convívio social, pela nossa empatia, pela nossa simpatia, pela nossa educação, pelas nossas palavras, palavras, atos e pensamentos. Quando a gente manter tudo isso de forma regrada e elevada, nós teremos uma oportunidade maior lá numa próxima encarnação. Então é isso. Muito obrigado.